tocando, vai, vai, o muito S.A. Canto de Paulela, vem, canto de Paulela, vem. Vem muito S.A. logo a segunda-feira, de camisa e engomado. Canto de Paulela, vem, canto de Paulela, vem. Quase arrebentado. Ah, tu recolhe, ah, tu recolhe, ah, tu recolhe.